Você está falando com Mestre King Flow da Peste, correndo tipo lebre, predominou no teste. Minha rima é técnica, roleplay, punchline, trap. O futuro da métrica é strike, não se mede. Minha alma se consagrou, sou o que sou. Desde pequeno eu venho pra fuder no flow. Palavra bem pronunciada, essa é minha marca. Efeito lírico, psíquico, linhas lapidadas. Tenho mira afiada, chuteira do Neymar. Chegar no clube é minha maneira de decolar. O mais procurado da história, Pablo Escobar. Cativo, aciono multisilábico, patamar. Veja decolando, bolando meus planos. Me vejo chegando, tipo um marciano de outro planeta, mandando verso insano. Não vim ser mediano, sou sub-humano. Me veja decolando, bolando meus planos. Me veja chegando, tipo um marciano de outro planeta, mandando verso insano. Não vim ser mediano, sou sub-humano. Viajando o mundo, primeira classe A. Mente aberta, sem balela, ataque titular. Abre o mapa, ticket esgotado no lugar. Mano, se um dia entrei no jogo, foi pra dominar. Desde pequeno, meu destino estava lá, nas estrelas escrito, minha marca pra chegar. Colar comigo, vivo disso, no ato de respirar. Se falar mal do rap, a chapa vai esquentar. Esmago sua música fraca, vai incomodar. O rap precisa de mim, vai verme, sai pra lá. Diz que não ouve nosso som, mas quer imitar. Até no estilo de falar, no estilo de andar. Já tem colado, bolando meus planos. Me veja chegando, tipo um marciano de outro planeta, mandando verso insano. Não vim ser mediano, sou sub-humano. Me veja decolando, bolando meus planos. Me veja chegando, tipo um marciano de outro planeta, mandando verso insano. Não vim ser mediano, sou sub-humano.